Direto. Exercício 4, desça para 2000, ajustou altímetro 10016, informe no curso localizador. E para 2000 com 1016, reportará no curso localizador, está 3154. 60, stand by, Charlie, permission. Centro do Recife, frequência 12685, alternando 125 decimal 45, boa viagem. 12685, obrigado, boa tarde. 6584 Arrival 1900, DB Tondo Vitor 10. Additional traffic from Conquista to Tierra del Bene from Ótica, and traffic maintaining 1000 feet, and no aircraft, estimating arrival 2000. Salvador, o TAM 3193, informação tempo, gentileza, autorização pro Galeão. Para o Galeão, nível 360, aguarda. Aguarda. 22 milhas sul de Porto Seguro. Tango Vitor Brian Mike, acione código 5505. Nível 360, via Pesolo 1-4, decola da pista 28, mantém proa até atingir 3.000 pés, após curva à esquerda, ceda gole e val, após direto posição CRAT, controle em 1-19-35, transponda 5-5-1-7. 3-1-3, ação autorizado, Galeão, 360, pela Pesolo 1-4, decola da 28, mantém de decolagem até cruzar 3.000 pés, após esquerda, gole e Valcrate, o controle de saída 1935, transponder 5597. Positivo, champara puxa, portão 5. Chamará, tá no portão 5. Alfa, Novembro, boa tarde, papapá, Alfa, Novembro Fox. Alfa, Novembro Fox, boa tarde, vou local Salvador, Salvador. Axé até 15 milhas agora de coordenação. Alfa, Fox. 4, solo 03, direita 129. Terminal 209, obrigado. Esquerda, corrigindo. Esquerda, 209, obrigado. Ah, 1.500. Deixa para 1.500, Vitor Bravo Mike. Vitor Bravo Mike. Solo, tá 3 anos, 5-4, livrou. Positivo, táxi via Índia, pontão 3. Índia para o 3, tá 3 anos, 5-4. Jetman 703, cópia? Prossiga. Autorizado para Brasília, nível 340, via Pêsulo 17, decola da pista 28, mantém pilota de G 3.000 pés, após curva à esquerda, saída gole e transição ao fito, controle em 119.35, transponder 5531. Autorizado Brasília 340, Pêsulo 17, decola da 28, mantém a pilota 3.000 após curva esquerda, saída gole ao fito, controle 19935, transponder 5531, 6703. Positivo, chama para o push, portão 4. Chamará para o push, 6703. O Alfa November Fox, cópia? Liga sua nova culpa. Que autorizado, vou local Salvador, 1.000 pés, corredor axé até 15 milhas, decola da 17, banda direita, frequência do controle em 119.35, torre operando em 18.62, aciona 0171. Aciona 0171, o ato da rua. Primeira curva, corredor axé à direita, ok? Chame para acionamento a torre em 18.62, informe empate que se encontra em pessoas a bordo. 4-5-2-0-4. Positivo, sente. Alfa Victor Juliette, suba para 1.500 pés na proa de Paris, prepara ingressar no corredor intervalo, 1.016 ao ajuste. 1.500 pés, corredor Veracruz para intervalo, Alfa Victor Juliette. Autorizado, chame para ingresso. Chamada para ingresso, Alfa Lota Fox. Brasília, 2425, a terra 2640. Salvador, Ostar 393, sua poxa é sonata no Gate 5. Falei, Ostar 393, QNH é 10116, chama para o táxi. 10116, chamará. 50, realmente. Reporte, reporte para ingresso estelado, 465, informação Serra. Serra 65, boa tarde. Confirme qual o nível solicitado para Campinas? É o 36 só. 36, ok. A subida prevista, Salvador, por gentileza? Subida Gol e Eval, ok? Gol e Eval, obrigado. Aqui do 45 para ingresso. Pode ingressar na partilha de ponta decolagem, Alfa November Fox. É o aparato pronto para decolagem, Alfa November Fox. Salvador, eu tenho 3 anos, 55, 500 da Sierra, 360 Guarulhos. 360 para Guarulhos, então 3 anos, 55 aguarda. Aguardando saída, prevista? Prevista a Gole e Val Transição Eudes. Excelente, graças. Azul 4065, cópia. Prossiga, senhor, na escuta. Azul 4065, autorizado para Campinas, nível 360, via para o ISC 58, decola da pista 28, mantém pronta, atingir 3 mil pés, após curva esquerda, pega Gole, Eval, após direto, posição Sagaz, controle em 1, 19.35, transponder 5535. Azul, 4065, autorizado Campinas, 360, via autorístico 58, decolada 28, mantenha pro até 3000, após curva esquerda, Gole, Eval e após direto Sagaz. Controle de 935, transponde 5535. Azul, 4065. Positivo, chame para o push, portão 9. Chamaremos, obrigado. Obrigado, amigo de boa, 900. Controle, autorizaria o Alfa Vitor Juliette dar presente pro Edileto da rodatória para levar a formação aqui na frente? Autorizado o Alfa Vitor Juliette, informe na rotatória visual com a aeróbica. Informe na rotatória visual com a aeróbica, Alfa Vitor Juliette. Solo Salvador, é o papapá Juliette Bravo Lima. Juliette Bravo Lima para Serra November Hotel Papá, decolador no 7 ou 28? 7. Ano 7, ciente nível 120 foi solicitado, confirme parte que se encontra e pessoas a bordo? Aerostar 02. Positivo, aguardo. Solo 6703, portão 4, posicionamento. Portão 4, autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 603. Papatango, Alfa Romeo Fox, está alinhado e pronto, capteiro 1-7. Alfa Romeo Fox, livre decolagem, pistão na 7, vento de 2,10 graus, 1,09. Vento, pessoal, livre decolagem, Alfa Romeo Fox. Salvador, 3193, eu tenho que manter a posição aqui por mais alguns minutos. Vai chamar quando tiver novamente pronto para pro iniciar o push. Positivo, chama novamente pronto. Obrigado. Coordenação. Salvador, está 3-1-3 para início do push aqui no portão 5, agora está pronto. Portão 5 autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi 3-1-3. Copia. 155, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via para o Whisky 58, correção, para o Whisky 50, decola pista 28, mantém para atingir 3.000 pés, após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto posição Eudes, controle em 119 decimal 35, transponda 5546. Cliente. Autorizado Guarulhos 360, pela Upperlist 50, saída Gole, transição Eval, após direto Eudes, decola de 28, mantém a pro até 3.000 pés, após curva esquerda. Controle 1.9.35 e transponda 5546. Positivo, chame para push, portão é o 1.0. Chamará afirmativo, 1.0. Solo é 6703, 1.08 a bordo, 4 horas e 15, alterna com os fins. 08, 4 e 15, alterna com fim, ciente o Webjet 6703, protege seu táxi via Índia, Alfa, antes do ingresso na Taxi Golf, chame Torre 18-612. Índia, Alfa, antes da Golf, chama Torre 118-612, 6703, boa tarde. Boa tarde. O Juliette Bravo Lima, cópia. Pronto, tá cópia. Juliette Bravo Lima, autorizado para a Serra Nova Iberal Tepapá, nível 120, direto. Decola da pista 1-7, curva à esquerda, saída Momo, Albo, após direto, controle em 1-19-35, transponder 5521. Transponder 5521, saída Momo, Albo, após direto, no nível 120, decolando da 1-7 com curva à esquerda, controle 1935, está pronto para acionamento. Acionamento com a torre em 18-612. 18-612. Dado ingresso no intervalo, foco na rotatória. Gente, foco na rotatória, aqui foco na rotatória. Demonstração, nível de voo 330, saiu lança. Eu coloquei o testemunho aqui, ali é fechado, sempre, a gente não faz a possibilidade, foi a hora de salvar. Só aguarde um instantinho, coordenação, cópia. Faz na toa da rotatória, já tá visual com o campo. Positivo, Vitor Juliette, na presente, pode prosseguir para a final da pista 1-7, deslize 1-1500, desce para 1-1000 pés, na minha escuta, ajuste 1-0-1-6, vento de 1-0 graus com 8 nós, alvo Vitor Juliette. Aproveita o final da 1-7, terceiro para o carro visual, alvo Vitor Juliette. Chega. O Quebec Serra está autorizado para Veracruz, mil pés, direto, pelo corredor Axé, decola da 17, curva direita pelo corredor, transponder padrão 0123 e o controle 1935, ATG. Para 107, direito do corredor Axé, 0123, controle 0 a 4 a 2, para o acionamento táxi decolagem, a torre do 86, removou lá, boa tarde, aquilo, como é que será? Cidade Brasileira, não tem zero táxi, aporte para ingresso número 7. Bravo, Lemo. Oi, Kilo Quebec Serra. Siga o acionamento, chame táxi, Kilo Quebec Serra. Acionado, já pronto para o táxi. Quilo Quebec Serra, como número 2, aporte no, na Quebec para ingresso na Papá para ingresso 17. Ah. Para ingresso 17, o Juliette Lavrema. Condições de ingressar na pista e livrar no pátio 4 aí, mantendo o ponto de no pátio 4, não vem que eu tenho uma aproximação aqui só para agilizar o seu tráfego para depois decolar, ou então vai ter que manter posição e vai dar o pouso da mesma, confirme. A condição de agilizar e livra a pista e posterior ingressa o Juliette Brasileiro. Tá, então agiliza o tráfego, certo? Pode ingressar aí na pista em 1, depois vai cruzar à esquerda, ingressar no pátio 4, aí manter o ponto de espera do pátio deixando a pista livre, Juliette Bravo Lima. Bravo Lima. Nome é 12. Juliette Alfa Star Golf 18643193. Quatro, um, quatro, sete, Juliette, está livre, pouso na 17, o vento é de 200 graus com 8 nós. Livre decolagem ou de pouso, Alfa Victor Juliette.